que você me escrever ou em realizar o pedido que você me fizer. Já sabe, peça a sua música, faça deste programa o seu programa. Sente-se, ponha-se à vontade, sobretudo relaxe e divirta-se. Vamos começar com música, com uma banda portuguesa, Os Anjos, Sorriso Perdido. Depois ficamos com I Need You na voz dos Westlife. Fique por aí, este é o Noite Entre Todos, que começa assim, toca desta maneira, só para si. 3 horas de muito boa música. Aproveite! Oh, I broke your heart in two. I said I was blind. Baby, how I wish you could forgive me just one more time, baby. And I swear vem sempre à antena às quartas-feiras para lhe fazer mais um pouco de companhia. É isso que eu pretendo. Fazer-lhe ter mais um sorriso. Sempre mais um momento para ser muito feliz. Já sabe que os seus pedidos aqui são válidos. Este programa é feito especialmente a pensar em si. E eu espero, sobretudo, que você que está aí desse lado goste de estar na nossa companhia. Vou trazer-lhe alguns conselhos, vou falar consigo, vou até trazer-lhe hoje um bocadinho de conversa. É sempre bom falarmos um pouco, seja daquilo que for, desde que sejam coisas positivas, coisas que nos sejam úteis e que nos façam sorrir. Vamos então agora à música, vamos ficar com Shania Twain, From This Moment, depois ficamos com Whitney Houston e os UB40. Hoje começamos assim, estamos com estilos variados, com música variada, desde a mais recente à mais antiga. Aproveite neste Noite Entre Todos, que é feito exclusivamente e somente a pensar em si. Até já! I give anything and everything, and I will always care through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. Thank you.

O NET é assim, o Noite Entre Todos. Nós chamamos-lhe NET, Noite Entre Todos. Já sabe que se não lhe apetecer escrever tudo, pode sempre pôr só as iniciais do programa. Quando escrever para nós, indica aquilo que quer ouvir e diz que é para o NET, para a Noite Entre Todos. O programa que é feito para si. Já disse que nós surpreendemos, de facto, e as músicas que escolhi a seguir, duas musiquinhas, vão bater diferença? Não uma delas não, mas outra sim. Nós não costumamos passar por aqui muito hip-hop. Normalmente passamos mais pela onda do pop, um bocadinho de rock, um bocadinho de kizomba, e hoje vamos andar a viajar por tudo isso. Não vamos variar, mas hoje vamos ao hip-hop. Vamos ficar com primeiro Irreplaceable, na voz da Beyoncé. Depois ficamos com Bossa e Si, Alguém Me Ouviu. Duas musiquinhas diferentes, de estilos diferentes, mas que sabem sempre bem ouvir. Aproveito esta noite, fico por aí, e olha que Alguém Me Ouviu da Bossa e Si dá que pensar. Quando se sentir assim, pense como ele talvez pensou, mas não se sinta triste. Oi, só noite entre todos. Oi, só Antena Web, aproveita a nossa companhia, porque nós temos todo o gosto em trazer-lhe todos os dias mais um pouco daquilo que melhor sabemos fazer e daquilo que mais gostamos de fazer, que é dar-lhe o melhor de nós. Fique por aí, aproveite esta noite feita exclusivamente a pensar em si. That's my stuff. Yes, if I bought it, nigga, please don't touch. And keep talking and mess, that's fine. Could you walk and talk at the same time? Then it's my name, it's on that bag. To remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay.

por muito mais tempo a bateria do seu computador e, quem sabe, se as coisas mais simples poderão até salvar o seu computador assim de uma recaída em grande, grande, grande escala. Vamos então a estas duas musiquinhas, Outlandish com a Aisha, depois Take About na voz do Leona Lewis, e vamos logo de seguida a um intervalo. Conto consigo para esta noite, aproveite ao máximo a noite que eu lhe trago, divirta-se e faça desta noite a sua noite. Aproveite. Até já. All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dream. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I'd sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha. Go again, yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. Is it really real, real? Aisha, Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha, in my life. Yeah. She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his feet. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Go again, yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. I like this. Need somebody to lean on. Lean on, lean on. Someone body, mind, and soul. Pain away for good. No more contemplate. No more contemplate. No more contemplate. Lord knows the way she feels. I wonder. Every day in his name she begins to have a shining here by my side. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi. Let's do this. Aisha, Aisha, passing me by. Go again, yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. Is it real? Aisha, Aisha, what am I to do? What am I to do? Aisha, Aisha, in my life. You play the part, and like a

Homem Universal, às quintas-feiras à meia-noite e domingos à 1:30 da tarde, aqui na Antena Web. Pois é, sejam então bem-vindos a mais uma parte do Noite Entre Todos, o programa que é feito especialmente a pensar em si, para lhe fazer companhia nas noites de quarta-feira das 21 às 0 horas. 3 horas de boa música, muita conversa, alguns disparates, histórias e momentos hilariantes e alguns mais sérios. Portanto, uma noite feita para si. Já sabe que www.radioantenaweb.info a nossa página aguarda pelos seus comentários e pelos seus pedidos, ou então em geral.radio29web@gmail.com. Disponha a face deste programa o seu programa. Vamos então ao conselho que lhe ia dar. Vamos falar das baterias dos portáteis. Sabe que você pode fazer com que a sua bateria dure sem estar viciada, sem se estragar ou danificar até 3 anos. Depois aí, a bateria cai numa degradação quase inevitável, portanto, degrada-se e pronto. Normalmente as baterias que são usadas nos portáteis são as de lítio. E porquê? Segundo os técnicos, estas baterias não se viciam, são baterias bastante resistentes e bastante duradouras. O lítio não se vicia, é composto por células que não permitem o viciar da bateria, e as baterias são compostas por um sistema que permite saber, ou seja, a própria bateria, saber não, mas controlar a sua capacidade de tempo para a utilização. O que é que isto quer dizer? Você tem que pensar que a bateria não dura sempre. Então, um conselho que eles dão aqui, para que você não deixe que a sua bateria se vicie, é usar a bateria, quando a usa, não colocar o computador onde ele fique em grandes temperaturas. Já sabe que a madeira aquece, normalmente o melhor até é o acrílico. Aquelas mesas em acrílico até são um maior apoio para os computadores portáteis, porque assim não aquece tanto. Porque as altas temperaturas ajudam muito ao desgaste da bateria. Não ao viciar, porque estamos a falar de baterias de lítio, mas ao desgaste. E depois, uma coisa que nós fazemos muito é: ai, tal, a bateria ainda está com 10 minutos de duração, eu não vou perder o meu trabalho, eu não posso deixar que isto acabe, liga a corrente. Não é assim, tente, porque aquilo tem, portanto, consegue ver no mostrador, no ecrã do computador, a bateria está quase a acabar, tente deixar ir até ao fim e tente não ligar antes da bateria acabar. Depois, isto não é porque a vicie, porque não é o caso, é porque degrada, portanto, se for utilizada incorretamente, a questão não é viciar, a questão é mesmo estragar, pode ficar inutilizada, o que depois complica sempre, por muito que o computador tenha fio e é complicado. Tente também, sempre que possível, deixar que o computador hiberne. Que o computador hiberne quando a bateria acaba, ele entrar em modo de hibernação. Se assim for, depois é que você retira a bateria ou liga-o à corrente e deixa-o continuar a carregar, porque é possível trabalhar no computador com a bateria a carregar. Entretanto, estes são os conselhos para que você não degrade tanto a sua bateria. Mais um dos conselhos: se não usa a bateria, não faça uma coisa muito incorreta, que na maioria das vezes é o que fazemos, que é, como o computador fica sempre no mesmo lugar, nós raramente o usamos fora daquele sítio, ligamos-lo à luz e ficam as baterias guardadas dentro da mala, da caixa, não interessa. Mas ficam guardadas. E normalmente nós, por tendência, ou a carregamos toda ou a descarregamos por completo. Não, é muito errado. Tente que a bateria fique pelo menos a 50% de carga. Assim, tem muito mais durabilidade a sua bateria. Se for até ao máximo de bateria e ficar completamente carregada, não é bom. E também ficar completamente descarregada, também não é positivo. Tente que deixe a 50%. Estes são os conselhos. Depois, para que de vez em quando, para que a sua bateria dure mais, de vez em quando, mais ou menos de 30 em 30 dias, ou 30 em 30 cargas e descargas, faça o seguinte: descarregue a bateria ao máximo, sem usar a capacidade máxima do computador. Ou seja, não leve o seu computador a extremos. Trabalhe normalmente, naturalmente, com aquilo que é habitual, apenas só com a bateria, até que ela descarregue completamente. Deixe-o entrar em modo de hibernação e deixe-o durante cerca de 5 a 8 horas assim. Depois, meta-o a carregar e deixe-o ficar à carga até ficar completamente carregado. De seguida, não o retire logo. Tente que o computador fique desligado durante mais 5 a 8 horas, ligado à corrente, mas desligado só a carregar. Vai ver que depois a sua bateria consegue durar muito mais tempo. 3 anos é o tempo que se lhes costuma dar. E quero um conselho: não esteja a trabalhar sempre no computador com a bateria. Tente atirar quando não precisa dela, porque depois fica sem bateria e sem computador. Vamos prosseguindo com a música. Vamos ficar com Alexandre Pires. Depois vamos ter com a Roberta Miranda. E para terminar, ficamos com Garçom, na voz de Sérgio Rossi. Sim. Reginaldo, peço desculpa, não ligue, eu hoje estou baralhada. Fique por aí, esta é a Noite Entre Todos, um programa feito especialmente a pensar em si. Aproveite esta noite e dance muito. Com essa tal liberdade, estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, porque quem mais amava foi uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia, quero me prender todo bem você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Você é tudo que eu queria. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Não sei se era melhor cantar outra canção, mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Te desejo noite e dia. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar. Essa tal liberdade, estou na solidão pensando em você. O que mais me senti tanta saudade? Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola sem querer. que quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. É assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo muito noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo, tudo que eu queria. Você é tudo que eu. Há momentos que eu me pego pensando, algo estou chorando. A paixão detona em meu peito. Oh, meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou desse amor? Somente o adeus. Pra que a dor é ferida? Diz quando isso passa, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e cura, é paixão ou é loucura. Essa canção se tornaram mágicos pra minha solidão. Sabe como anda o meu coração? Atrevido, pedido, cupido, esperando você. Vida, se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isso passa, a saudade mata. Solta minha vida, quero você. É um misto de ternura, pois não tem cura. É paixão ou é loucura? Ai, vai pra ser. É um misto de ternura, pois não tem cura. É paixão ou é loucura? E prazer. Fique sintonizado no Sul Antena Web. Garçom, mas o garçom todo mundo gosta, né? Todo mundo ri, mas é um fato verídico. Os homens acham que podem fazer tudo e que mulher não pode fazer nada. Aí o homem acha que pode chifrar e não acontece nada. E o homem é tão safado que no dia que leva um chifrezinho bem pequenininho, já quer bater na mulher, quer matar a mulher, isso não se faz. Eu sou contra a violência. Eu também era um cabra safado. Eu vivia chifrando a minha mulherzinha 3 vezes por semana. Quando foi um dia, cheguei na minha casa, sabe quem estava dormindo na minha cama? O Ronaldinho. Aí eu digo, Ronaldinho, o que é que estás fazendo aí? Ele disse, olha, Rossi, eu estou fazendo alguns gols. Eu disse, quantos? Ele disse, já fiz mais de 15. Pensam que eu bati a mulher? Não. Eu saí para o bar, comecei a beber, a chorar. Aí o garçom chegou junto de mim e disse, Rossi, por que tão triste? Por que chorando tanto? Eu disse, garçom, acabei de levar o maior chifre da minha vida. Ele disse, deixa para lá, Rossi, faz uma música. Aí eu disse, é mesmo. Aí peguei o papel e comecei a escrever a letra do garçom. Terminei, mostrei para ele. Ele disse, tá ótimo. Eu disse, tá boa. Será que vai fazer sucesso? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Ross, vai ser o maior sucesso. E eu disse, por quê? Ele olhou para mim outra vez e disse, porque você não é o único corno do Brasil. Vamos lá, garçom! Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Olha o coro, hein? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco. Mas todo bebum fica chato. Valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Todo mundo sabe o refrão. Vamos lá! Saber bem dançar, continue. Faça o melhor por si e pela sua vida. Vamos continuar nesta noite em que falar consigo e estar consigo

olhos, porque sei que posso não resistir. Não quero pagar pra ver, pra ter que sair daqui grudadinho com você. Sou a abelha do seu mel, sim. Tô na onda do seu mar, sou a lua do seu céu, sua estrela a brilhar. Sou sua outra metade, quero entrar na sua história. Me carregue com você, não me deixe do lado de fora. Um amor assim fogoso, não é fácil encontrar. Todo esse seu chamego é só pra me conquistar. Sei das suas artimanhas, do que você tá afim. Toma seu jeito, garoto, que eu não quero encrencar pra mim. Tá com medo de olhar nos meus olhos? Pense, porque sabe que não vai segurar. Corpo que balança cai, se tem fumaça tem fogo, amor que fica não sai. Eu tenho medo de olhar nos seus olhos, porque sei que posso não resistir. Não quero pagar pra ver, pra ter que sair daqui grudadinha com você. Eita, Zezé, vou lhe dizer. Qual, meu amor? Tô Cafuza. Tá Cafuza? Invente, cê é medrosa, invente. Eu não sou mulher de sentir medo. Cê pode até não sentir medo, mas cê tá fugindo, cê tá. Sou a abelha do seu mel, tô na onda do seu mar. Sou a lua do seu céu, sua estrela a brilhar. Sou sua outra metade, quero entrar na sua história. Me carregue com você, não me deixe do lado de fora. Um amor assim fogoso, não é fácil encontrar. Todo esse seu chamego é só pra me conquistar. Sei das suas artimanhas, do que você tá afim. Toma seu jeito, garoto, que eu não quero encrencar pra mim. Sim, tá com medo de olhar nos teus olhos? Não, porque sabe que não vai segurar. Corpo que balança cai, se tem fumaça tem fogo, amor que fica não sai. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tenho medo de olhar nos seus olhos, porque sei que posso não resistir. Não quero pagar pra ver, pra ter que sair daqui grudadinha com você. Zezé. E como já vem vindo sendo habitual de há umas semanas para cá, o Noite Entre Todos cria um espaço muito especial, que se chama o Espaço Malandro. Aquele espaço onde se ouvem assim músicas que nos marcam pela diferença da letra. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não são músicas que não têm nada de mal, pelo menos aparentemente, mas que... Pronto, tem letras que nos fazem pensar um bocadinho para além daquilo que devíamos. Mas pronto. O Noite Entre Todos criou este espaço. Se quer que lhe diga, até vindo do nada. Mas também, olha, isso pouco importa. O que importa hoje é que temos uma música muito especial. Eu não conhecia. Passei a conhecer. É uma letra muito engraçada. Eu espero que você goste, porque segundo o homem... às vezes um bom martelo faz a diferença. A música chama-se O Martelo do Neel e é cantada pelo senhor Zé Rijo. Bem, eu não sei, isto Zé Rijo, Martelo do Neel, bem, olhe, veja como é que é andar à martelada com um martelo assim. Aproveite este momento malandro e divirta-se, ria muito, sorria, sem medo. Sem preconceito. Até já. O meu nome é Nelo, carpinteiro de profissão. E o meu martelo é o meu ganha-pão. Dizia ao meu avô, quando eu ainda era moço, e o martelo bom tem que ter o cabo grosso. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso. O meu lema é satisfazer o cliente. Trabalhando em pé sou mais eficiente. Disse-me o meu pai que já é maduro, que um bom martelo tem que ter o cabo duro. E o martelo do Nelo tem o cabo duro. E o martelo do Nelo tem o cabo duro. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso e duro. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso e duro. O meu nome é Nelo, carpinteiro a minha área. E o meu martelo é conversa diária. Diz a clientela, mesmo a mais exigente, que o martelo assim, ai, agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. O meu nome é Nelo, carpinteiro em Arouca. E o meu martelo põe toda a gente louca. Quem vos diz sou eu, que já sou experiente, que o martelo assim, ai, agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. O martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. Vamos então continuar nesta noite, depois do martelo do Nelo, que este senhor, que o Zé Rios canta. Zé Rios, com um martelo destes, bem, deve sempre ocorrer o mundo à martelada, com um martelo destes as pessoas até fogem à frente dele, ou à frente, ou atrás, ou aos lados, sei lá. Olha, eu sei que ao pé dele não me chegava. E você que está desse lado, também parece-me que não. Mas pronto, vamos então prosseguindo a música e vamos dançar mais um pouco. Vamos até à vizinha Espanha. E depois vamos até Inglaterra. Vamos dançar assim. Já se dançou nas pistas de dança algumas destas músicas. E o Noite Entre Todos oferece-as para que você, na sala de estar, desvie a mesinha para o lado, afaste os sofás não sei para onde e dance. Ou faça outras coisas, ginástica, quem sabe. Então, também é sempre bom. Já sabe que a rádio dá-nos essa liberdade. Como nós temos que estar a olhar, ouvir é o suficiente e ouvindo, uma pessoa tem sempre mais vontade para fazer tudo aquilo que lhe apetece. E faça isso, faça o que lhe apetece, fique aqui na companhia da Antena Web, aqui na companhia do Noite Entre Todos, na minha companhia, e deixe-se ficar por aí, aproveite. Divirta-se, esta noite é sua. Até já! quiero ahogarme en el infierno. Pero tengo que abrazarte y juro que sin ti reviento. Yo no quise darte tantas flores ni subirme a los balcones, pero me bajé los pantalones. Raras veces matan los ladridos, pero tu callada me has mordido. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Entre todos, não traz histórias, mas traz uma receita. Hoje trago-lhe uma coisa diferente. Vou trazer-lhe a mousse de limão com manga. Porção para 3 a 4 pessoas. Já sabe que se for para 8 ou 9, tem que duplicar os ingredientes. É muito fácil. Vai precisar só e apenas de 2 limões, depois uma lata de leite condensado, da marca que preferir, uma lata de creme de leite, da marca que preferir também, e uma manga. Poderá fazer assim. Ou, aliás, faz mesmo assim. Espreme os 2 limões, pondo o seu sumo todo no recipiente. Mistura a lata de leite condensado e a lata de creme de leite, as duas por completo. E, por fim, tente partir a manga ou fazer desfazer a manga em pequenas raspas e misture. Leve ao congelador até que a solução fique completamente mais sólida, ao ponto de ficar assim mesmo mousse. Terá que, antes de levar ao congelador, mexer tudo muito bem mexido para que fique um creme espesso e muito agradável. A mousse de limão com manga é muito simples de fazer e é uma boa sobremesa para uma noite assim como esta. Já imaginou ouvir o Noite Entre Todos a comer uma boa mousse de limão com manga? Quem sabe? Uma boa sugestão. Fica para si esta sugestão. Uma mousse fácil e simples para que você a faça. Depois pode até dizer como ficou. Vamos continuando nesta noite com mais música. Até já. Eu vou a Santiago. Eu vou a Santiago. Eu vou. Todos os caminhos vão ao meu santo padroeiro. Quero ir a Compostela para pedir a Santiago. Vou acender uma vela no santuário sagrado. Vou rezar pelo inocente que morre sem fazer nada. Vou pedir por essa gente que está sendo massacrada. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. No céu.

nas asas do amor, curtindo essa dança louca. E depois tu e eu, quando amanheceu, unimos as nossas bocas, dançando aqui calor. Quando amanheceu, trouxe receita, já lhe trouxe um conselho, já lhe trouxe um pouquinho de tudo, vários estilos de música e vou continuar a trazer-lhe. Fazer-lhe companhia nesta noite para mim é um prazer. Já sabe que eu espero pelos seus pedidos, pelas suas dedicatórias. Faça uma dedicatória ao seu amor, à sua amada. Faça uma dedicatória ao seu amigo, à sua mãe, ao seu pai, àquilo que achar de melhor. Eu espero que este programa seja um programa que lhe faça muito bem. Vamos prosseguir com a música, depois vamos a um bloco de publicidade e voltarei então para mais uma parte deste programa. Vai ficar com Beth, Memórias Esquecidas, depois Quem Era Ela, na voz de Nel Silva e Cristiana, e quero-te tanto. Três musiquinhas que eu espero que você, que está aí desse lado, goste. Aproveite, aqui na Antena Web, este é o Noite Entre Todos, um programa feito especialmente a pensar em si para uma noite completamente sua. Até já! Pelo vento, quando não estás, cai em minha noite. Sinto um momento, olho pra trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Memórias esquecidas, sinto-me perder. Tudo é ilusão se eu sentir que não sou capaz, de enfrentar marcas do passado. Perder.

Quadras da Música, sexta-feira, às 5 da tarde, só aqui, na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Aqui além, há pessoas que mudaram o mundo, nas mais diversas partes do globo e nas mais diversas áreas de intervenção. A Antena Web traz até si um breve retrato destes intervenientes. Desde o político ao desportista, do cientista ao literário, passando por tantas outras áreas. Biografia da Semana. Um programa a não perder, todas as quintas-feiras, às 19h, com Nuno Miguel. Aqui, na sua Antena Web. A Antena Web apresenta-lhe uma forma bem original de ouvir a rádio. Sinestesia. Um programa repleto de sensações e músicas, com a apresentação de António Silva e Catarina Pimentel. Eis o momento radiofónico que lhe faltava para completar as suas noites de sábado. Sinestesia, com António Silva e Catarina Pimentel, todos os sábados na Antena Web, às 21h. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. No mês de maio, a Rádio Antena Web cresceu como nunca. Foram mais de 5.100 os programas descarregados e mais de 470 os ouvintes que nos sintonizaram. Comentários, sugestões, críticas, opiniões e pedidos chegaram até nós de uma forma inédita. Muito obrigado por nos dizer o que gosta e o que quer ouvir. Obrigado por fazer da Rádio Antena Web a sua preferência. Acredito que para nós é muito importante saber que está desse lado. Obrigado, caro ouvinte, por fazer desta Antena Web cada vez mais a sua rádio. Antena Web, sintoniza-te. Novamente, sejam bem-vindos após os nossos comerciais. Vamos retomar o nosso Noite Entre Todos, que vai caminhando nesta noite tão boa. Vamos ficar com três musiquinhas para começar esta nova parte. Vamos chegar com Eros Ramazzotti, depois chegamos com Laura Pausini e, para terminar esta seleção, ficamos com o nosso português e nunca esquecido Rui Veloso, Dia de Passeio. Fique com estas musiquinhas, três, para começar esta parte, que traz muito mais música. Fique por aí, aproveite e relaxe. Faça desta noite uma noite diferente e, quem sabe, ouvir a Noite Entre Todos ao sabor da mousse de limão com manga. Já experimentou? Que tal? Aposto que sai daqui uma noite bem doce, bem agradável. E depois, corre amanhã para o ginásio para ir gastar calorias. Mas não esteja preocupado. Sabe o que é que pode fazer para isso? Dar um pezinho de dança, que depois vamos dar. Fique por aí e aproveite. Até já. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone

Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Pinta os lábios de vermelho, passa meia hora ao espelho, mostra-me que queres escapar. Hoje é dia de passeio, e enquanto eu me barbeio, passo o pente no rapaz. A cidade é tão bonita, quando vamos de visita, à saída da portagem, e mais tarde pela linha, bebe-se a brisa marinha e aprecia-se a paisagem. Quando acaba o casarinho, não chega o vizinho, vem a boca do inferno. O mar em contestação, se isto é sino prão, o que fará no inverno? Mandei vir o que pedis, isto um dia não são dias. Na esplanada das morais, para nós são limonadas. Um rapaz pediu queijada, cuidado com as bigas. Já se quer deitar, está na hora de abalar, a depia desta aragem. Fui onde Deus pôs a mão, volto à minha condição, de regresso à outra margem. A cidade é tão bonita, quando vamos de visita, à saída da portagem, e mais pela linha, bebe-se a brisa marinha e aprecia-se a paisagem. Vamos ficar, depois destas musiquinhas que trouxe, com mais quatro temas, quatro músicas para o Noite Entre Todos, o programa que está sempre aqui para lhe fazer companhia. Já sabe, pode arranjar companhia, dança, que faz sempre bem para gastar calorias depois de uma mousse de limão com manga. Digamos que o limão corta um pouco o açúcar que a manga tem, mas pronto, também não... Não é tanto assim. Depois, vamos Portanto, corta. Até nem corta, mas pronto. Mas depois de uma boa mousse, de uma boa sobremesa, uns passinhos de dança dão sempre jeito. Assim não vai ao ginásio e fica connosco nesta noite e aproveita no conforto da sua casa, do seu carro, daqui, do lugar onde nos estiver a ouvir, aproveita para relaxar. Eu sei que no carro não pode dançar, mas olhe que há pessoas em que o seu maior entretenimento e aquilo que mais os relaxa é conduzir. Quem sabe se não é o seu que está aí desse lado. Pois é, se faça o que fizer, se conduzir, faça-o com prudência. Por muito que seja uma forma de distração, faça-o com prudência. Se estiver em casa, dança, aproveita esta noite, deite-se no sofá, fica a ouvir-nos, ou relaxe na cama, quem sabe, em qualquer sítio. Deixe o corpo ficar bem relaxado, esqueça os problemas e deixe-se ficar por aí, nesta sala que tanto tem gosto em recebê-lo. 3 horas de emissão, 3 horas de companhia, 3 horas de muita alegria e verdadeira amizade. É o que eu quero dar-lhe. Vamos ficar com 3 temas. Lloro por ti, na voz de Henrique Iglesias. Depois, Apaixonado. Ficamos depois com Always. E no fim, para terminar esta sequência de 4 musiquinhas, ficamos com os Backstreet Boys. Aproveite estas 3 músicas que dão muito que pensar e dão tempo para nos fazer sorrir, dançar ou relaxar. Fique aqui no Noite Entre Todos, um programa feito especialmente a pensar em si. Até já! Te busqué en el infinito y en las huellas de tus labios, en uno de tus cigarrillos, esperando hasta el cansancio, y tú me has echado al olvido. Y la suerte se me escapa en un suspiro, y tú te me vas de las manos, y la vida se me rompe en mil pedazos, y yo lloro por ti, soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti, es que no hay forma de olvidarme de tus ojos. Lloro por ti, porque no dejo de pensar cuando te quiero. Lloro por ti, mariposa ilusionada, con la luna reflejada en tu mirada. Te perdí en un laberinto, vivo de tu amor, tu prisionero, y tú me has llenado el vacío en un rincón donde tu boca fue mi alivio, y tú te me vas de las manos, y la vida se me rompe. Encuentro una salida, oh, ni la forma de

please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Estas quatro musiquinhas, mais músicas vêm para lhe fazer companhia aqui na sua Antena Web e na Noite Entre Todos. Estamos a caminhar para o fim da emissão, mas antes que para lá vamos a mais duas musiquinhas. Vamos ficar com Luís Miguel, como da primeira vez, e depois ficamos com Burburras de Amor. Eu espero que você esteja desse lado, divirta e goste de estar connosco. Nós temos o maior orgulho em estar consigo. Aproveite e dance. Até já. Como duele ver caer el cielo, como lluvia de recuerdos sobre la piel. Te busqué, entre cada sueño roto de los restos de mi fe. Y tú, tan imposible de olvidar, lejana mi fragilidad, como si nada. cómo hacer para vestirme con la tenue bendición de tu desnudez. Devolver el reloj y escribir nuevas historias en el libro de tu amor. Donde quiera, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para colmar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Un pez, una noche para unirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Pois é, vamos então a mais música. Vamos ficar com mais duas musiquinhas para o fim desta emissão, que está mesmo, mesmo, mesmo quase a chegar. Eu vou-lhe deixar com duas musiquinhas e depois volto para as despedidas. Vamos ficar com I Won't Forget, depois ficamos com Quando Eu Te Vejo, dois temas que eu espero que você, que está aí desse lado, goste e aprecie. Divirta-se e até já, e já voltamos para as despedidas. Até já. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, now you're the one who make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, feeling so strong, been lasting for so long. One big illusion I should try to forget, but there is something left in my head. I won't forget the way you're kissing, feeling so strong, will last it for so long. Why you call away? mas veio só pra me dizer que precisava ir. Quando eu te vejo, meu olhar insiste em te seguir, e ainda penso e faço coisas pra te ser. Já te liguei só pra poder te ouvir. Não sei se quero te esquecer, nem se vou conseguir. Quando eu te vejo, meu olhar insiste em te seguir, e ainda penso e falo depois de tanto amor, de tanta música, vamos então despedir-nos. Eu, Joana Santos, desejo que esta noite tenha sido muito boa e que para a semana esteja comigo aqui para mais 3 horas de boa companhia nesta sala da verdadeira amizade. Entre, sente-se e ponha-se à vontade nos nossos cadeirões, nos nossos sofás da amizade, como eu já lhe tenho dito tantas vezes. Já sabe que este programa é aberto às suas sugestões, aos seus pedidos, às suas dedicatórias. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, tem sempre o seu espaço. Ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, um e-mail para onde você pode mandar tudo aquilo que quer. As suas sugestões, as suas dedicatórias, os seus pedidos. Faça desta noite entre todos a sua especial noite. Eu vou então despedir-me, desejando-lhe uma semana muito feliz. Para a semana conto consigo, à mesma hora, 21 horas aqui, na Antena Web, para mais uma noite, em que esta sala abre as portas para que você seja bem recebido. Fique bem, tenha uma noite muito feliz e conte sempre com a Antena Web, estamos aqui para trabalhar para si. Até quarta-feira que vem. Até lá, uma boa noite. I'm not afraid of anything. I just need to know that I can breathe. And I don't need much of anything. But suddenly, suddenly, I'm small and the world is big.